Tosco Chanchada Produções apresenta a maior boy band de todos os tempos, diretamente de Porto Rico, Los Pirulitos. Paco Ramírez, Guacamole, Guantanamera e Juan Burrito. Los Pirulitos. Hola, yo soy Guacamole, y nosotros somos los Pirulitos, y ahora vamos a cantar la banda de mayor suceso, Pirulito que mate. No está hecho tu Morumbi. Los Pirulitos. Bebe, arriba, Pirulito que bate, bate, bate, Pirulito. Evento Tosco Chanchada Produções. Pirulito, que bate, bate, yo pirulito, que ya bate. Los pirulitos, yo. Voltamos com Tosco Chanchada Podcast. De conhecimento dos nossos aleatório. Convidados. Ui. Queria agradecer o pessoal que veio aqui à plateia. Muito obrigado. Isso foi um estupro, né? A plateia. É uma pessoa, a plateia. Que é a Krakatua. Só veio ela. A Krakatua chamada Relan. Agora eu queria perguntar pro Sebão, pro Paulo, pro Zé, pro menino gordo que tem o pinto grande, pro Nicolau da Krakatua. Quem é esse menino? Quais, nas marcas internacionais. Tem marcas internacionais, tem marcas que são nacionais. Nacionais, que são do país daqui. Você sabe a diferença? As internacionais e as nacionais, elas influenciam no PIB ou no PNB? Onde elas influenciam? Influenciam no grau alcoólico de cada um, né, cara? No ninho de mafagafos havia 16... Cada um vai falar o que quiser agora. Mas... Paca Tatu. Cutia não. Paca Tatu. Vamos lá, Berna. Fala aí as marcas de cerveja internacional que você conhece. As marcas de cerveja internacional. As marcas de cerveja internacional que você conhece. Você tava enchendo uma laje agora há pouco? Cara, internacional que eu já tomei foi uma Guinness doada pelo Zé. Doada não, presenteada. É, assim, presenteada. Isso, existencialismo agora? Verdade, presente. Zero. É bom. Zé, eu tô precisando de umas duas caixas. Bolsa não, Guinness tá agora. Porque eu tô chateado, você pode ver. Além da gente ter retardado que só faz piada. Que não tem sentido, não tem graça. Nós também doamos cervejas pro pedreiro. No pedreiro. É muita bondade pro podcast só. É um podcast social. Mas, Perna, o que você achou da Guinness que eu te dei de presente? Olha, Guinness eu achei diferente, cara. Água suja, não é? Diferente, cara. Não, é diferente. Teu cu. Cara, porque assim, ó, toda cerveja gringa, assim, que vocês tomam, pra mim é diferente, porque eu tô tão acostumado com a cerveja nacional que é um outro mundo, até cara. Até porque se você fala que é igual a Skol, eu ia te dar um murro, né? Cara? Não, é um outro mundo. A Guinness, até a própria Heineken, cara, ela é diferente de você tomar aí uma Skol, uma... Apesar de ser fabricado no Brasil, a Heineken segue receita holandesa, né? Sabe? sabe? Pra mim é um mundo novo isso aí, mas foi a Guinness. Acho que eu tomei uma Budweiser há muito tempo atrás. Eu tomei uma cerveja que eu não me lembro o nome, que ela tinha um trevo, cara. Ela tinha um trevo, assim. A garrafa dela é baixinha, gordinha. Não, era em lata. Em lata. Em lata. Ela tinha um trevo verde lá e tal, cara. Não era uma folha de maconha, não? Não. Eu sei que é uma das cervejas mais horrorosas que eu já tomei nessa vida, cara. Muito ruim. Às vezes você cria uma expectativa, né? Achando que você vai tomar cerveja gringa, vai ser uma maravilha, você toma... Ah, igual aquela que você pagou R$40 e é uma Brahma? Isso, essa mesmo. Cara, uma experiência que eu tive, eu comprei uma cerveja outro dia, uma cerveja portuguesa. Ela chama Super Bock. Que é uma puta, cara. É puta que pariu, cara. Mas aí, a hora que eu tomo... Peraí, Paulo. A marca Abadia, ela é uma cerveja Super Bock? Não. A marca é Super Bock. Ela chama... A cerveja se chama Super Bock. Mas ela é Lager. Não, mas ela é Pilsen, cara. Ela é Pilsen. Peraí. Dessa mesma marca da Super Bock aí, você tem Pilsen, você tem Abadia, tem vários tipos. Mas é igual. Essa aí que você tá falando é igual a gente falar da Boêmia. Ela tem aquela água suja que a gente compra normalmente. E tem a Confraria, tem a coisa ali. A Rede Ale é excelente, cara. Tudo bem, mas essa que eu tomei, ela chama Super Bock, era uma cerveja Pilsen, cara. Mas então, Super Bock é a graça. Eu não sei, mas, meu, quando você fala uma cerveja Bock, você já vai esperando. Você imagina uma Bock. Você vai com expectativa. É português, cara. É isso que eu tô dizendo, cara. É isso que eu tô dizendo. Exatamente. Não, gente, assim, não sei se os ouvintes aí que se sentiram... Os ouvintes portugueses. Ofendidos. Não, o pessoal que tá com vontade de experimentar uma cerveja diferente, uma cerveja importada, evite de comprar Pilsen simplesmente porque você vai estar tomando um tipo de cerveja que é o que você tá tomando todo dia. Então procure tomar cervejas que tenham outras variedades, como Bock, Ale, pra você experimentar até um tipo diferente de cerveja. Mas, ó, vale lembrar que pra quem tá acostumado, como eu, tomar água suja que vocês falam, mijo de gato. Cara, demora pra pessoa se adaptar, hein? Da cerveja, perna. Então, foi isso que a gente falou, cara. A gente falou aqui, meu, quem quer começar a tomar cerveja diferente, começa pela Weiss, cara. Cerveja de trigo. Que é uma cerveja, meu, saborosa, suave. É cerveja de mocinha, mas é uma delícia. Refrescante. É. Uma cerveja suave, cara. Aí você começa, aí você vai pegar uma... Curas Frieira. Você introduz uma cerveja... Você costuma introduzir cerveja? Eu já introduzi. Foi gostoso? Foi bem bom. Foi bem bom, viu? Sinto falta quando introduzi a cerveja. Casco, Então, as pessoas realmente estranham. E algumas até, por exemplo, quando você me deu a lata de Guinness, que eu tomei e tal. Deixei algumas pessoas dar uma bicada lá pra saber como é que era. Teve... Olha o pedreiro falando, né? Teve... Dá uma beiçada, né? Dá uma beiçada. É dizer que ele deixou o pessoal experimentar, não. Pessoal, mói o bico aí. Cara, teve gente que odiou, porque tá tão acostumado com a cerveja nacional e tudo mais. A ignorância já tomou conta, cara. A Guinness mesmo, eu demorei pra aprender a gostar de Guinness. Eu assumo... Né, eu sempre gostei, cara. Eu comecei a tomar Guinness, todo mundo falava que era bom. Falei, não, vamos ver, cara. Eu tomava, falei, mas não é tão bom. Maria vai com as outras. Maria vai com as outras. Foi mesmo. Daí a outra vez, eu falei, não é tão ruim igual eu achava. Hoje eu gosto, eu tomo Guinness. Não é a minha cerveja favorita, mas eu tomo. Às vezes eu chego no bar, tô com vontade de tomar uma cerveja diferente, eu pego e tomo uma Guinness. Mas sim, não é favorita. Ela tem um paladar... É difícil você tomar, cara. Ela é bem mais... Tem uma trava muito grande. Ela amarra na boca. Pra quem tá acostumado... É como aquele negócio. Quem tá acostumado a tomar vinho suave, vinho doce, você pega um vinho seco. É difícil. No começo. O paladar estranha, a textura dela na boca é estranha. Pra quem tá começando a conhecer cerveja nova. Mas pra quem já tá com o paladar adaptado, é uma cerveja que agrada muito, cara. Você, Nicolau, você tá com o paladar adaptado? Eu tô com o paladar muito adaptado, cara. Que beleza. Principalmente o seu cangote. O pessoal do islamismo diz que os Estados Unidos é o capeta, né? Mas se a gente for parar pra pensar em tipo de cerveja, é o capeta mesmo, porque eles só fazem cerveja ruim, né? Só ruim. Cerveja norte-americana não presta, cara. É impressionante. Em compensação, quais são as mais famosas? Só uma coisa, as cervejas norte-americanas que a gente tá acostumado a tomar. Ah, sim. Aquelas que chegam pra gente. Porra, tem então. Tem porra? Por isso que é ruim, porra. Cervejarias excelentes. Gente, claro. Mas é igual aqui no Brasil, cara. É claro. Cara, em compensação com as cervejas americanas, norte-americanas, as cervejas canadenses são de uma qualidade absurda, não, mas cara. Peraí. Nicolau, você fala em cerveja canadense, você tá falando a popular deles? As populares deles. Porque as populares norte-americanas são intragáveis. Sim. Quer dizer, são intragáveis porque não tem gosto. Cara, é cerveja draft. Não tem gosto. Que seriam a Budweiser. que Miller. É a clássica, e a Miller. Ó, só pra você ter uma ideia, a cerveja popular no Canadá é a Red Ale. Ah, é o que todo mundo toma, entendeu? É um lugar bastante frio também. Sim. É, então, sim, tem uma questão isso do clima também, né? Eles têm muita influência francesa, sim, né, cara? É. Entendeu? A influência europeia, que é uma cultura de cerveja ale mesmo. Cervejas não tão geladas, mas lá eles servem. Você chega num bar, você pede uma Rickard's Head, que é uma marca deles lá. Mas então... Ela vem nos 5 graus, pode estar nevando lá fora, pode estar 40 graus, entendeu? É, eles servem a cerveja na temperatura correta e uma cerveja de extrema qualidade. Japão. Fernando, o que você tem a falar sobre as cervejas do Japão? Olha, eu nunca tomei nada do Japão, eu comi. Já comi sushi. É gostoso? Bom. Não, mas você nunca tomou Sapporo, cara? Não, nunca tomei Sapporo. Ai, que burro. Oh, sinceramente, Sapporo... Não, bosta. Não, eu também acho não, muito. Não, não, não. A Sapporo é uma cerveja... Mas peraí, você tá falando de cervejas que são realmente fabricadas lá, não, não as que vão pra lá. Não, a Sapporo é fabricada no Japão. Sapporo é japonesa, cara. Sapporo é fabricada na cidade de Sapporo. A Sapporo é a cerveja mais famosa do Japão. Existe o bar Sapporo. E uma curiosidade da Sapporo, que ao invés dela ser fabricada com cevada maltada, ela é fabricada com arroz. Sim. Não é arroz. Mas assim, a gente não pode esquecer que a Sapporo... Aí você vê aqui, né, cara? A gente fala que a cerveja é o pão líquido lá. Ah, é o arroz líquido. É o arroz, né? Né? O arroz é pra deixar mais doce, né? Sim, isso. Talvez ela seja considerada uma cerveja, por nós aqui brasileiros, quando a gente fala que ela é considerada uma cerveja ruim, é porque ela é uma pilsen. Sim. Né? Mas, por exemplo, uma curiosidade, em 2008, a Sapporo cultivou cevada na Estação Espacial Internacional, ou seja, sem gravidade. E daí, né, cara? E produziu... E continuou a mesma bosta. Inclusive, custou uma fortuna, né? Foi muito caro. E aí eles fizeram 1.000 litros de uma chamada Space Barley, que era o nome Eu também chamaria ela de Space alguma coisa. Space Barley, ou seja, cevada espacial. Space Shit. Barley? É. Space Barley. Ah, achei que era Barney, igual o cara que morou na Nova Zelândia, que veio. O Barney não, do Backyard? Não, não, o Barney, ele morou na Nova Zelândia, fizeram um podcast sobre a vida dele lá. Ah. Seu Nonô chama ele de arrombado. A gente falou dos Estados Unidos, que fabricam a Pilsen de baixíssima qualidade, mas há Pilsens e outros tipos de cerveja de muita qualidade na República Tcheca. Cara, eu tomei uma cerveja da República Tcheca que chama Primator Exclusive. Ela é uma cerveja Pilsen saborosíssima. Ela tem alguns toques frutados. É uma cerveja bem amarga. E mais alcoólica do que as Pilsens. E um teor alcoólico médias, alto, né? Apesar de vir escrito no rótulo dela 16%, que eu não sei exatamente o que significa isso, ela tem 7,5% de teor alcoólico. E dá um suador, né? Dá, cara. Dá, ontem. Por ser uma Pilsen, bom, gente, extremamente alto o teor alcoólico. Só lembrando que vem da República Tcheca a Brahma de R$40 que o Fernando comprou, né, cara? A gente não pode esquecer desse detalhe. Se essa aí fosse uma boca, então era o quê? 32% de álcool, cara? Cara, se não, fosse boca, ela ia beirar os 12. Ontem, assim, gente, em relação ao dia da gravação, obviamente, eu tive a oportunidade de apresentar uma cerveja da República Tcheca pro nosso amigo Sebão. Foi Staro Bruno. O que você achou dela, Sebão? Coisa linda de Deus. Olha que... Não, eu gosto de pessoas com comentários mesmo, embasados, né? Como esse, né? Tipo Chuchu Beleza. Mas, pô, Eu vou me defender. Eu tava já meio bêbado. Sim. E tipo, bêbado toma tudo que vier. Até no cu, né? Agora eu não vou falar a verdade. Você sacaneou. Eu te dei um mijo de cabra com um pouco de cigarro pra você tomar, cara. Era cerveja samba. Eu quero mais então porque, meus, saborosíssima a cerveja. Um paladar totalmente diferente. É uma Pilsen. Mas, cara, excelente. Ela se diferencia das outras. É interessante. Se pega, tipo, uma Pilsen, uma lager e tal, mas se diferencia muito. Se eu não me engano, tem uma... Não sei se ela é francesa ou se ela é inglesa, aquela 1664. Francesa. Ah, Kronenbourg. Ela é foda, a cerveja ela, é boa, cara. Você pega, ela é uma lager, é uma Pilsen, não sei. Não, mas ela é boa. Cara, ela é uma ótima cerveja, ela é completamente diferente das outras que você toma. Ela é mas cara, é de sabor. Então, cara, eu lembro a primeira vez que o Zé tomou a Bitburger, que ele chegou pra mim e falou, cara, você tem que tomar... Toma a Bitburger, que é a melhor Pilsen. Que ela, cara, eu tomei a cerveja, cara. Foda pra caralho, você toma, cara. Você tomou, você ouviu... É, cara, meu, Que ser caro, porque a gente tá acostumado a tomar a Pilsen aqui, cara. Eu tomei a Bitburger e falei, cara, aqui no Brasil, cara, o nego não sabe fazer cerveja Pilsen, cara. É, outra cerveja Pilsen boa, francesa também, ela chama Fisher Tradition. Ela, essa cerveja, eu tomei ela quando eu estive no Canadá. O Canadá importa muita cerveja, importa muita cerveja da Europa e principalmente da França. E essa eu só encontrei lá, só consegui tomar ela lá, uma Pilsen também muito saborosa, com 9,8% de álcool, se delícia, eu não me engano. Cara, e Pilsen. Assim, a gente, antes de falar, por exemplo, que a Bitburger, que é uma cerveja alemã, a gente falava, vou voltar um pouquinho e falar das francesas, que eles são responsáveis pela fabricação da família Jeanlin, né? Que são cervejas Bière de Garde, sim, né? Sim. São todas deliciosas. Tanto a Amber, quanto a Blonde e a Brown, que são três cervejas fermentadas na garrafa, que são espetaculares. São as cervejas da família Jeanlin. Cara, em Cuba tem cervejaria? Pergunta do perna, cara. Mas qual é... Qual é o fundamento disso, cara? Não, pra saber, Burkina Faso, Paulo. Diga um pouco sobre as cervejas de Burkina Faso. Eu não vou saber, cara. Não, eu não sei. Não, não, perna. Cervejas da faixa de Gaza. Ô, perna, me cite duas cervejas de Trinidad e Tobago. É. Não, mas o entendidos no assunto aqui são vocês, viu? Outra é que é da Alemanha, que é uma cerveja também, que é Pilsen maravilhosa, que segundo a fabricante, é a cerveja mais vendida na Alemanha, que é a Kronbacher. Cara, é uma cerveja fodida também. Você pega, é uma Pilsen, vou tomar. Pô, é outro sabor, cara, é outra coisa, cara, outra coisa. Uma cerveja dessa no Brasil custa mais ou menos quanto? Essa Kronbacher, a garrafa dela de 600ml custa R$11,50 aqui no bar. No Dr. Beer. A Bitburger de 600ml custa 8, ou seja, o dobro de uma Brahma. E se você for ver, o custo-benefício não é alto. É, são cervejas de custo-benefício muito, muito razoável. Não, você pega uma Bitburg de R$8, você paga 6, ela vem 600ml, né, a Bitburg. Isso. Uhum. Você pagaria no mesmo bar, no mesmo estabelecimento, você pagaria R$6 pra tomar duas Heineken. Não, então... mas só uma coisa, depende do teu objetivo. Se teu objetivo é travar, é sair do bar andando torto, cara, você não vai pegar e tomar toma uma pinga. Vintage ale, entendeu? Pagar uma... R$20. 20 pau no meio de serviço. Você não vai fazer isso. Mas pra você degustar, cara, vale a pena. Você tomar uma ou outra garrafa, vale. De vez em quando. Tem que saber o que você quer. Pra mim, que sou assalariado. Né? Exato. Antes da gente falar um pouco mais da Alemanha, que tem todos os tipos de cerveja, são fabricadas também na Alemanha e na Bélgica, falar um pouco, principalmente o Fernando e o Paulo, gostaria que falasse um pouco sobre as cervejas da Inglaterra, que vocês são, acho que, os que mais gostam das cervejas inglesas, né? Cara, eu sou muito fã, cara. É, acho que o Paulo gosta mais do que eu, cara. Eu assim, ó, pra mim, cara, da Guinness, né, cara? Que seria uma britânica, né? Que é irlandesa, né? Irlandesa, mas, enfim, assim, ó, pra britânica mesmo, cara, eu gosto muito da Newcastle. Eu acho que é só. Coisa linda. Cara, muito boa. Porque o tipo de cerveja que eu mais gosto é tipo ale. Eu gosto muito de cerveja ale, cara. E a Newcastle é muito saborosa, cara. É uma cerveja que eu acho que todo mundo tinha que experimentar, porque é sensacional. Eu gosto muito da Old Speckle também. Old Speckle é fodida, cara. Que é uma cerveja excelente. Recentemente eu tomei uma cerveja britânica stout, que é a Extra Double Chocolate Stout. Eu tomei ela já. Eu achei excelente porque você sente realmente aroma de chocolate. De cacau, né? Na cerveja, de cacau na cerveja. Mas ela é amarga mesmo. Mesmo, muito, né, cara? É a marca. Então, você vê que é muito engraçado esse lance de eu acho que até do paladar de cada um, né, cara? Porque ela me lembrou, apesar de tudo do aroma de chocolate e tal, ela me lembrou muito a La Brunette, que você, Zé, me falou uma vez, você não gostou, como ela não gostou, né? Não gosto de E ela me lembrou a La Brunette, porque a La Brunette é uma stout amarga também, né? Mas a pior cerveja que eu tomei foi a inglesa. Não é que ela é ruim. É ruim, vai, fala a verdade. É uma bosta. Eu paguei 18 pau no milho da cerveja, que é a Fuller's India Pale Ale. Muito amarga, né? Ela é muito amarga. Eu tenho certeza, eu não vi a composição, mas eu tenho certeza que a cerveja ela é feita de boldo, tamarindo, banana verde e ponta de caju, cara. Eu nunca tomei nada tão amargo que amarrasse tanto na boca. E bituca. E bituca, isso, e bituca de cigarro. Ah, é ponta foda, de caju. Ela foi tão ruim que eu paguei 18 pau e meio litro, e eu comecei a dar pros meus amigos tomar no bar. Falei, toma aí, cara, dá um gole aí. Vai que é gostoso. Dá uma picada aí, como diz o trabalhador aqui. De tão ruim que é, cara. Então daí você acha que a cerveja gringa vai ser fodida. Não é. Paladar. Então, não chega... Aí já é paladar, só né? Só uma coisa interessante da India Pale Ale, né, das cervejas tipo India. Que elas são tão amargas assim, pela quantidade de lúpulo que tem nela, que os caras põem pra conservar. porque o Império Britânico mandava pra Índia. Então ela tinha que passar a viagem inteira de trem, navio, até chegar na Índia. Nos exércitos ingleses. Exato. Mas não, não vale a pena. Não compra Pilsner Urquell e nem a Índia Pale Ale. Você que é ouvinte, inteligente, confia em mim. América do Sul. Olha, eu não posso falar da América do Sul de um modo geral, porque eu tomei cervejas de apenas 3 países da América do Sul, além, claro, do Brasil, que seriam as cervejas argentinas mais famosas, que seriam a Quilmes, né, e a... Um lixo. Eisenbeck, se eu não me engano. Eisenbeck. Isso. É as cervejas uruguaias também mais famosas, a Patrícia e a Nortenha, são cervejas Pilsen, normalíssimas, não valem se pagar 10 reais o litro. É. A Quilmes vale. É da onde? Da Argentina. Ah. E é ruim pra caralho. E a Patrícia é do Uruguai, a Nortenha é ruim pra caralho também, cara. Mas a Nortenha vale a pena. Não, mas... A Nortenha é um custo-benefício excelente. É. Não. Ó, mas porque assim, cara, a Patrícia e a Quilmes, cara, são cervejas... ruins, cara. Ruim. Tipo, é Pilsen ruim, cara. Não vale a pena, cara. Mesmo. Eu posso dizer também a respeito de uma cerveja que o Nicolau trouxe do Chile, né? Que a gente experimentou na casa dele aquele dia. A Escudo, que é uma boa cerveja. Cara, uma excelente cerveja. É o que eu falo, né? No Brasil, a gente tá acostumado a tomar cerveja ruim. Lá, a cerveja do dia a dia dele, cerveja de sentar no boteco, é uma cerveja chamada Escudo. Ela é uma Premium Lager e é servida quente, né? Esse é o único uma pergunta problema. Que me aflige é a seguinte. A gente disse que nós tomamos uma cerveja ruim, mas será que não é o fato de a gente tomar isso desde que a gente tinha 13 anos? Não, cara. Já enjoou? Não, será que um cara que vive no Chile, por exemplo, e que toma cervejas, costumeiramente cervejas lagers mais fortes, será que quando ele toma uma cerveja brasileira levinha, ele não acha isso maravilhoso? Não sei, cara. Não, eu acho que não. Tem que fazer o experimento. Zé, eu acho que a gente tem que ver diferente. A cerveja que a gente toma, ela é normalmente um subproduto da cerveja, né? Porque a Pilsen, ela é a American Lager, que foi feita daquela maneira como explicou quando a cerveja era proibida, que o pessoal começava a produzir cerveja de baixa qualidade, chegou num ponto que agradou uma galera. Então ela não é uma cerveja, na sua essência, de boa qualidade. Porque ela não é roots, você fala? Não é essa de ser roots. Ah. Porque realmente ela não segue padrões de qualidade que elevam o padrão dela. A minha questão, o meu problema com cerveja Pilsen não tem muito a ver com o padrão de qualidade. O meu problema com cerveja Pilsen é o fato de que ela é muito leve. Sim. E ela tem pouco sabor. A questão é essa. É exatamente o mas que é isso chega. Que eu pergunto. Será que um estrangeiro acostumado a cervejas muito fortes não se sente... Eu conheci um dinamarquês aqui em Marília. Eu perguntei pra ele, o que você acha de cerveja do Brasil? Ele falou, é aguada. Ele acha ruim, então. Não gosto. Depende do estrangeiro. Se vem um americano pra cá... Ele vai adorar, porque é igual. Ele chega, ele vai adorar a cerveja, porque é uma Budweiser bem melhorada. Tipo, o cara toma uma Brahma é tipo... É melhor que Budweiser, ela é cara. Porque ela é mais forte, ela tem mais sabor. A Bohemia, a original, qualquer uma dessas é melhor que uma Budweiser fácil. Sim. Fácil. Então, meu sogro é holandês, ele vem pra cá, ele toma Boêmia, acha aquilo lindo. Boêmia, vamos dizer, já foi melhor o negócio. É. Ele vem pra cá com sangue nos olhos e quer tomar Boêmia. Vai pra rua, né, cara? É pra ficar bêbado logo e não aguentar esse genro desgraçado que ele tem. É possível. Não sobre a América do Sul, mas talvez o país que produz a melhor cerveja na América, e aí eu não vou falar das cervejas artesanais brasileiras, falando assim, apenas de cervejas mais vendidas, seria o México, porque eles têm pelo menos duas cervejas lagers típicas, muito boas, bem amargas, que seriam a 12X, e a melhor, na minha opinião, do México é a Corona, que é uma cerveja espetacular. Verdade. Cara, quando eu estive no Chile, eu tomei uma cerveja deliciosa, que eu descobri ela por acaso. Eu aluguei um carro lá, comecei a viajar, peguei uma estradinha de terra e contornava um lago. E achou uma caixa de cerveja no meio da estrada. E eu achei uma micro cervejaria na beira dessa estradinha de terra. Parei na terra lá. De Lilliput. Aí eu parei lá e comprei uma garrafa dessa cerveja. Desci nessa cervejaria, comprei uma cerveja. Eles produziam um tipo só. Bem, né? Se ele tivesse comprado um cinto de couro, eu ia achar muito estranho. O cara foi atrás de rapadura, né, cara? Eu desci nessa micro cervejaria, comprei um exemplar. Ele tinha a placa de telefone na frente e antes dele entrar, ele pegou o celular, ligou e falou, vocês trabalham com roupa, né, cara? Aí eu desci lá, comprei um exemplar, mas ele só produz um tipo de cerveja, que é... Vista exemplar? Cara, que é uma Amber Lager. Essa cerveja chama Colonos. Ela é difícil de encontrar até dentro do Chile, nos bares. Uma cerveja deliciosa, mas é de uma produção muito restrita. Ah! Cervejas alemãs. É fácil falar de cerveja alemã, porque talvez seja o país ao lado da Bélgica que seja capaz de produzir bem todos os tipos de cerveja, né? Sim. Você terá, você tem cerveja Bock alemã decente, Lager, Pilsens, Ales, Pale Ales, Weiss, Stout. Então a Alemanha e a Bélgica em particular, eles têm uma capacidade de variar muito o tipo de cerveja. Talvez porque o próprio clima ajude na produção de diferentes tipos de ingredientes próprios pra cerveja. Então, cara, de todos os tipos de cerveja que nós comentamos, com certeza você vai encontrar uma cerveja belga e uma cerveja alemã de qualidade dentro desses tipos. Só pra citar algumas, cara, de cerveja alemã a gente pode citar a Paulaner, que é uma cerveja excelente. A própria Justus, que acho que já foi citada aqui. A Justus é a Bitburger, a Weisstefaner, a Kronbacher, a Weisstefaner, a mais antiga, a Tuscher, a Tuscher, a Franciscaner. Exato, tem várias. É foda, hein? Ah, a grande maioria que nós estamos falando é de trigo também, né? É. Não, sim, mas nós temos também as cervejas tipo de Munich. A Erdinger. As cervejas tipo Munich, trigo, por exemplo, como a Hoff Brown, por exemplo, uma cerveja Munich muito boa. A Filmstetter, também é uma cerveja. Como? Soletre, por favor. Nossa, Soletre. Fingstetter. Ô Zé, só uma curiosidade que eu lembrei agora, falando da Alemanha. Como que fala 9.999 em alemão? 9.999 em alemão já foi falado no episódio que não deu certo, né? Verdade. É 9.999. Nicolau quase teve um orgasmo ali agora. Cara, eu adoro, cara. Ai, eu adoro! Mil. Orgasmo não, ele tem 9.999 orgasmos. A louca! Agora fala 5.555 em alemão. 5.555. Agora fala 9.999.999 casos. Fala, vai! Eu não sei, cara. Fala pra mim. Tá. Cervejas alemãs e belgas. Cara, cerveja belga. Eu gosto mais das cervejas belgas do que das alemãs, cara. Eu também sou muito mais. A Bélgica é muito melhor o negócio. Não, o número de cervejas belgas que vende no Brasil é muito superior ao número de cervejas alemãs, assim. A gente pode citar rapidamente duas que são espetaculares, que é a Rue Garden e a Leff, né? Elas são espetaculares. A Leff, a Bruni e a Blonde são excelentes. A Stella Artois é belga, não é? A Stella Artois é uma lager excelente também. Acho que legal é que, assim, diz a lenda que se você visitar a Bélgica, você seria capaz de tomar durante um ano, todos os dias, uma cerveja diferente da outra, não digo nem em marca, que isso o Brasil também conseguiria, talvez, mas em tipos. Diz que a Bélgica tem mais de 360 tipos diferentes de cervejas produzidas apenas dentro do território belga. Essa é a lenda que eles dizem. Fala esses tipos pra gente, cada um deles. Tá. Em ordem alfabética, por favor. Tá. O primeiro é chamado... Bom, primeiro de tudo, era o Baco. Eu prefiro em ordem cronológica, se você puder. Tá bom, então vamos lá. Um breve resumo da história. Por que não vai todo mundo tomar no cu? Academia de Artes Marcial, sangue no zóio, no zóio, no zóio. Todo mundo sabe que as artes marciais deixam a gente mais melhor preparada pra brigar na rua. Então, o que você tá esperando pra vir pra cá? Aqui nós ensinamos você a matar os outros, a bater nos outros até os outros ficarem desmaiados. Nós ensinamos você a quebrar os dentes dos outros com o pé, pisar na cabeça dos outros até sair um miolo pé na orelha. Nós tem professor de briga profissional, com facão, inchada e pé de cabra. Academia, sangue nos olhos, sangue nos olhos, sangue nos olhos. Aqui você vira homem. Estamos voltando com o nosso programa A Chuva Fode Tudo. Estamos com a dupla de especialista, José e Ferreira. José, Ferreira, qualquer um dos dois. Cervejas nacionais. Mas esquece essas grandes cervejarias, essas marcas da Ambev. Cervejas de micro cervejarias ou que foram compradas por grandes cervejarias. Coisa boa. As cervejas mais gourmets, como diria o menino Ricardo. coisa boa. Fale pra gente dela. Antes de mais nada, é bom dizer que essa cultura de cerveja artesanal brasileira, ela não é muito antiga. As principais cervejarias artesanais que a gente tem, que seriam a Baden-Baden e a Eisenbahn, elas não têm mais do que 10, 15 anos. 12, 15 anos. É porque né? a Eisenbahn... Mesmo eu posso dizer pra Colorado, por exemplo. É, a Baden-Baden lançou uma cerveja comemorativa, né, há 3 anos, 2 anos atrás. A Baden-Baden em 1999, comemoração de 10 anos, né? Isso, ou seja, ela tem, é uma cervejaria de 11 anos. Se eu não me engano, a Eisenbahn é de 2002, ou próximo disso, não tem mais do que isso. Em 2007 eles lançaram a Amber Lager. Foi. Que é a número 5. Que é a número 5, comemoração de 5 anos. Perfeito, então é assim, é preciso dizer que a cultura de cerveja é artesanal e gourmet no Brasil, ela ainda, como dizem, engatinha. Né? O negócio ainda... É. Mas que ela já foi absorvida pelo público, né? Pelo público e pelas grandes cervejarias. A Skin comprou a Devassa e a Baden-Baden. E a Eisenbahn. E a Eisenbahn também. Não! Mas espera aí, não se acha... Mas não tem problema, cara. Mas se acha com tanta facilidade esse tipo de cerveja? Não é então, hoje em dia se acha. Não, aí é que tá. A gente não tá falando em tanta facilidade, essa com é mais facilidade. Então, essa é a vantagem de uma cervejaria igual a Skin Cariol comprar essas pequenas cervejarias. Mas mesmo porque assim... Porque eles não mudam a fórmula da cerveja, a cerveja é a mesma. Graças a Deus. Só que você tem uma distribuição melhor, cara. Um amigo nosso que trabalha, ele é comprador de um supermercado aqui em Marília. Ele falou que pra você comprar a Eisenbahn pra disponibilizar, assim, é muito difícil. Os caras são muito frescos. Eles pegam, assim, é um ou outro ponto na cidade que eles deixam vender a Eisenbahn porque eles querem continuar com o mercado restrito. Não, cara, tudo bem, beleza. A gente chega nesse supermercado, a gente encontra a Eisenbahn 5, por exemplo. Eu, há 2 anos atrás, pra experimentar a Eisenbahn 5, eu tive que fazer um pedido pela internet, esperar 5 dias pra ela chegar, pagar uma fortuna, pagar frete. Não tô falando que você não acha. Só que mesmo assim, não é tão fácil de achar como a Baden. Você vai aqui no Dr. Beer, você tem Baden, você é colorado lá. Não é só nem em Marília. Em São Paulo, tá muito restrito. A Eisenbahn é muito difícil de achar. Não, é proposital. Eles querem ficar com o mercado restrito mesmo. São poucos lugares que vai ter especial. Não é pra popularizar, é pra ser, né? Especial, é. Isso. Até porque eu acho que a forma deles, né, cara, de produzir a cerveja, a própria cervejaria mesmo, deve ser pequena. Eles acho que eles preferem fazer uma quantidade menor e manter a qualidade. E manter a qualidade do que, tipo, fazer uma coisa muito grande, né, cara? E, de repente, você ter uma queda de qualidade aí. É, pra você... Só pra gente perceber a capacidade dos mestres cervejeiros da Eisenbahn, eles, seguindo a lei de pureza, ou seja, apenas com malte, lúpulo e água, eles conseguem fabricar 13 tipos diferentes de cerveja, né? Que a gente poderia citar 13 aqui. 13 tipos excelentes. 13, a Dunkel, a Pale Ale, a orgânica. É interessante a diferença que dá. A primeira vez que eu tomei Dunkel, eu tomei e falei, tem café aqui. Eu fui olhar a fórmula dela, não tem café. Não tem. Mas você fala que você toma, você fala que tem café, cara. É, o tipo de torrefação do malte, de torrefação do malte lembra café, né? E é isso que é impressionante, eles conseguirem fazer 13 de cervejas bem diferentes uma da outra. Seguindo apenas... as leis de pureza. É absurdo, cara. É absurdo. O que não faz, por exemplo, uma outra cervejaria que é a Colorado, que não tá nem aí pra lei de pureza, mas em contrapartida nos oferece algumas misturas interessantes, né? A Colorado me surpreendeu muito, cara, quando eu experimentei, eu achei sensacional. Principalmente a Porter, né, cara? Que eles misturam café, que é Demoiselle. Demoiselle é coisa linda de Deus. Cara, que cerveja excelente, cara. Eu como apreciador de cerveja stout também, cara. Mas qual apreciador você come? Fernando? Não, eu como geral. Marcou o toco, eu tô comendo. Marcou na reta, bebê na rola. Mas o Geraldo tá fácil assim? Tá facinho, cara. Puta, não imaginava o Geraldo assim, cara. Eu imagino. De voltando, quatro. Paulo. Puta que pariu, o Geraldo era foda. E essa realmente tem café na cozinha? E ela tem café mesmo. Isso, a marca... E combina, né, cara? E o legal se é que... Se você comer um chocolate tomando ela... Nossa, sensacional. A modus operandi, digamos assim, da Colorado é a aplicação de outros ingredientes típicos do Brasil a cervejas clássicas. Então eles fazem a Porter com café, que é a Demoiselle. Tem a Ápia. A Ápia, que é uma trigo com adição de mel de laranjeira. A Pilsen deles, que é a Cauim, que vai, se eu não me engano, mandioca, né? E tem e a Índia Pale Ale aqui. A Pale Ale é rapadura. Vai rapadura na forma. Mas peraí, mandioca, cara? Mandioca, velho. É bom que você não precisa nem pedir o petisco. É. Nossa, tá dentro da garrafa já. Na verdade, é uma Pilsen com mandioca. Na verdade, você bebe e se alimenta ao mesmo tempo. É muito prático. É. Na verdade, se você for ver a concepção da cerveja, diz que ela é produzida a partir de cereais maltados ou não, junto com amido. Então, eles pegaram esse amido da mandioca pra ajudar a fermentar junto com a cerveja. E amido é coisa pra se guardar. Deixa pra lá. Bom, assim, antes da gente falar da grande, na minha opinião, grande cervejaria artesanal brasileira, citar, por exemplo, lá de Belo Horizonte, que a gente tem a Austria e a Becker, que são duas cervejarias pequenas que começaram agora, cada uma com 4 tipos de cerveja. A Áustria já produz Pilsen, trigo, Pale Ale e a Amber Lager. E a Becker produz a Brown Ale, a Pale Ale, a Pilsen e a Trigo. Você provou já, Zé, alguma delas? Eu já provei a cerveja de trigo da Áustria. Achei aqui ruim. Marília mesmo. Eu gostei. Eu não tomei ainda. Cara. Eu acho ela bastante carbonada, ou seja, assim, carbonatada, na verdade, né? Ou seja, com bastante gás, assim. Se tomar no verão, deve ser uma delícia. Refrescante pra caramba. E a Becker, eu tive a oportunidade de experimentar a Pale Ale, que eu achei uma cerveja Pale Ale, mas uma cerveja normalzinha. O Ricardo Sebo, que tá aqui do meu lado, ele tomou uma cerveja interessante nacional, que é medieval. Fala um pouco da medieval pra gente. Em sabor, ela não é tão diferente, assim. É uma cerveja abadia. Mas o legal, aquela coisa dela, assim, é uma garrafa marrom, tipo uma coisa muito antiga. Né? Muito diferente das garrafas que a gente conhece por aí. Marrom, assim, é marrom que traz uma coisa antiga. É uma coisa... ela é fosca, ela é uma coisa... Você olha, assim, parece uma garrafa antiga. E ela vem selada com... Parafina. Pra você abrir a garrafa, você tem que passar, esquentar, queimar a parafina e abrir a garrafa. É todo um ritual, você quer dizer? É um ritual bonito e tal, mas assim, a cerveja... Infelizmente, a cerveja não acompanha não, o ritual. Não, a cerveja é boa, a cerveja é boa. Não vamos dizer. Não é espetacular. Exatamente, é uma cerveja abadia. Você compra uma Leff, você compra uma Rui Garden e é a mesma coisa, entendeu? Isso. É diferente, entendeu? É um bom mercado que eles... Ah, mas eu acho que demonstração de amor mesmo à cerveja brasileira artesanal, quem deu foi o Paulão, né? Sim, com porque toda ele certeza. Ele acabou de fazer, fez recentemente uma tatuagem, que é o rótulo da cerveja Brunette, né? La Brunette. Né? A cerveja Alegre. Gaúcha, cara. Mostra aí pro pessoal ver a tua tatuagem. Olha só. O pior é que o retardado tá mostrando mesmo, cara. O pior é que vai um outro retardado e põe o microfone. Ficou bom, hein, Paulo? Um retardado que põe o microfone na tatuagem do outro. Vocês podem conferir aí no fone de ouvido de vocês, que a La Brunette, cara, eles têm outra... Eles fazem uma cerveja tipo eu, que eu não me recordo o nome. Mas a La Brunette é uma stout excelente. Eu acho que Brunette, eu particularmente não aprecio. Eu gosto, mas eu acho ela meio azeda. Eu só acho azeda. Não, ela é amarga, né, cara? Já pensou azeda. Comprar dentro do vencimento? Nossa. Talvez isso quer dizer dentro da validade, né? Não é mesmo. Ai, mas caralho. É de se pensar em fazer. Tem cervejas que se vendem, assim, igual o uísque, vinho, por exemplo, tantos anos. Tem, assim, cara. Tem. A minha cerveja favorita, que eu vou falar no próximo bloco, também. Mas é a Strong Suffolk, que é uma vintage ale, fica 2 anos armazenada em carvalho. Maravilha de cerveja. A Eisenbahn Lust, que é uma cerveja feita no modo champanhoir. Como é que é isso? Ela é fabricada como se fosse uma champanhe mesmo, fermentada dentro da garrafa, e a garrafa, ela deve ser armazenada a 45 graus, dentro outros detalhes. Virada pra Meca. Eisenbahn Lush normal, ela fica 3 meses na garrafa e eles já estão produzindo a Eisenbahn Lush Prestige, que deve ficar 1 ano. Né, mas essa angulação aí dá diferença mesmo, cara? Dá. É? Muita diferença. Nossa, cara. Na verdade, essa cerveja ela é produzida. Ela é duplamente fermentada. Ela tem a fermentação normal dela pra produção do líquido. Processo. Aí depois que ela está pronta, que ela está fermentada, ela é envasada nas garrafas. Aí ela recebe uma dose de glicose e mais um pouco de fermento pra ela continuar fermentando. É enrolhada. A segunda fermentação e a rolha e deixar ela descansando por 3 meses a 45 graus é o processo de champanoir. Que faz com que ela tenha uma segunda fermentação gerando muito mais dióxido de carbono. Cara, a cerveja ela é que tem os pinguins na logomarca. Ah, Antártica? Tem, é, essa aí. Você tá tomando aqui agora? É, te tomo Antártica. Toda gravação eu trago Antártica. Então, tem uma versão dela, a Sub-Zero, que o pessoal fala de dupla filtragem, né? E parece que a segunda filtragem é feita não sei quantos graus lá abaixo, tal, assim, legal. A temperatura abaixo. Já tomou água? Traduzindo seria método de tirar o sabor da cerveja, cara. Então, é isso que eu posso dizer. Eu queria saber assim, qual que é o intuito de fazer uma técnica dessa aí? É tentar fazer uma cerveja refrescante, isso. Só que você perde o sabor. Hoje as grandes fábricas de cerveja, eles estão fazendo cerveja pro público feminino, tá voltando pro público feminino. Que eles descobriram agora, que mulher também bebe. Uhum. Então eles estão fazendo cervejas mais fracas, não é só essa. A Nova Skin é voltada pro público feminino. A Sol é voltada pro público feminino. Então são cervejas bem mais fracas, bem mais refrescantes. Mas é isso, cara. É pra ficar, pra você tomar no verão, ser levinha, como se mulher não gostasse de bicha. E se for ver, até é válido, né, cara? Porque quanto mais mulher bêbada, ela mais vai dar facilmente. Então eu acho interessante, é uma atitude nobre. E no Brasil também tem as cervejas premium. Qual a diferença da... Por que uma cerveja é considerada premium? Eu acho que o grande exemplo que a gente pode dar é da Bavária. A Bavária, a Pilsen... Não, então, a Bavária Pilsen normal... A clássica, né? Cara, ela é ruim. Ruim, cara. É água suja. É muito ruim, cara. Só que, meu, a Bavária Premium é uma cerveja excelente porque ela é puro malte. Então é sensacional, cara. Pra quem não entendeu essa questão do puro malte, seria o seguinte. As cervejas brasileiras que nós estamos acostumados, a Brahma, a Skol, elas adicionam no processo de fabricação cereais que não são maltados. Como arroz e milho. A Bavária Premium é uma puro malte, significa que ela não adiciona cereais que não geram malte, como o arroz e o milho. Ela é apenas com cereais maltados, né? por exemplo, a cevada. Nisso você tem alteração de cor, corpo e sabor da cerveja, né? Isso. A Bavária Premium uma cerveja espetacular, mas eu não diria que seria a melhor premium do Brasil. Ah, por exemplo, a gente tem que pensar na Serpa, que se eu não me engano é do Pará, né? Que é uma cerveja deliciosa, premium. A Serra Malte. O Serra Malte pra mim é o top, cara. Isso. Eu considero uma outra também muito boa, apesar de ser um pouco mais leve, só que ela é quase um mistério aqui pra gente do estado de São Paulo, que é a Polar, né? Quem já teve a oportunidade de tomar a cerveja Polar... Não vi tanta graça, cara. Ela é mais leve. Ela é mais leve. Ela é uma boa cerveja. Polar, o gaúcho que trabalha comigo foi pro Rio Grande do Sul, trouxe um fardo pra mim, eu tomei... Então, mas a questão da Polar é a questão da mística, que talvez a Eisenbahn esteja querendo criar. Exatamente. É a questão da mística. Polar sempre fez isso, cara. Polar, eles nunca deixaram sair do Rio Grande do Sul. É meio que contrabandeado. Eu tomei em Garça, mas deve ser uma coisa... Garça faz parte do Rio Grande do Sul, não faz? Faz. Do Rio Grande do Sul, seu cu. Cara, a Brahma Extra é premium também? Então. Ela é extra. Sim, mas ele é considerado cerveja premium? Não, porque ela leva cereais não maltados. Ah. A Brahma Extra, na verdade, ela é feita com lúpulo de melhor qualidade e um pouco mais alcoólica, só isso. Outra cerveja premium que surpreende por ser pela cerveja Pilsen normal dele ser ruim também é a Kaiser, que é a Kaiser Gold. É a única coisa que a Kaiser faz, cara. Direito. Eu adoro a Kaiser Bock, eu posso dizer que é muito boa também. Eu gosto e da Kaiser Bock. A Kaiser faz a Heineken também. Kaiser Gold é uma cerveja sensacional também, cara. Excelente. Sabor, tudo. Falando aqui da região. Não, e a melhor coisa, você acorda no outro dia zerado. Zerado, sem dinheiro no bolso. Sua mulher foi embora porque o peito que você tá dando não dá pra aumentar. Falando aqui da região que a gente tá, né? Que nós somos de Marília, aqui bem próximo, menos de uma hora, nós temos a cervejaria Conte, que faz uma cerveja premium também que eu acho muito boa. A Conte Premium é uma boa cerveja. É uma boa cerveja. Ainda mais se a gente comparar a Conte normal. Exatamente. Eu ainda não venci esse preconceito, não tô e bem. E aqui na região a tem Conte normal é uma ainda. Fábrica de ressaca, cara. Eu acho que agora nós temos que falar, né, cara, pra finalizar o assunto cervejas nacionais, tem que falar da Baden-Baden, né, cara? Que é... Puta merda, né? Acho que a gente tem que falar da família Baden-Baden, cara? Eu já conversei com vários amigos meus que gostam de cerveja e alguns dizem que preferem as cervejas da Eisenbahn. Tem alguém aqui que prefere? Eu prefiro a Eisenbahn. Ah, cara, depende do tipo. Por exemplo, cerveja... Cara, a Red Ale da Baden-Baden é imbatível, cara. Na minha opinião, não tem. É a melhor da Baden-Baden. Você pode pegar Strong Golden Ale da Eisenbahn, você pode pegar... Cara, importada. A questão da comparação entre a Baden-Baden, a Eisenbahn, é que eles não fabricam cervejas iguais. Eles fabricam variedades diferentes. Com exceções, né? Como, por exemplo, a Weiss. Então, mas a Eisenbahn, você vê, a Eisenbahn Weiss é melhor do que a Baden. Sim, muito perfeito. Melhor. Mas eu discordo. Mas a gente não pode... A Eisenbahn Weiss, eu acho sem graça. Eu acho que tem cervejas Weiss... Muito melhores. Você acha que a Eisenbahn vai ser sem graça? Absurdo, que coisa estranha, né? A gente tem que dar um tempo. Tem cervejas Weiss melhores claro. Do que ela. Não, claro. Com certeza. Não, ela não é ruim, mas tem melhores. Mas, por exemplo, a gente tem que dar um crédito pra Baden-Baden, que tá fazendo cerveja Weiss há muito menos tempo. Ela começou a fabricação de Weiss agora e a Eisenbahn já faz isso há 8 anos. Né? Então houve um processo de melhora também. A questão... É difícil comparar essas duas cervejas, a Baden-Baden com a Eisenbahn. Porque se a gente pega as stouts, a gente pega a Baden Stout, que é uma cerveja maravilhosa... Não, mas a Eisenbahn não tem stout. Mas a Baden Stout... Então, a Baden Stout, ela é Potter, não é? Ela é dry stout. Então, e a Eisenbahn é Dunkel, né, cara? A que mais se assemelha seria a Eisenbahn Dunkel. São duas cervejas top de linha, só que não tem como comparar uma com a outra. A Baden-Baden tem a sua Bock clássica, enquanto que a Eisenbahn faz a Weissenbock, que é um Bock de trigo também, que é uma delícia, né? Imbatível. A Baden Pilsen, cara, como é que ela chama? Cristal. Ela, tipo, eu acho que a Pilsen da Zimbã é melhor também. É. Eu acho mais saborosa. Com certeza, com certeza. A melhor Pilsen da Zimbã pra mim é a... Tá bom, a acho que é natural lá, que é orgânica. Orgânica. É boa mesmo, delícia, ela é muito saborosa. Eu acho uma delícia, cara. Mas eu acredito que dentro das especificidades das cervejas que a Baden-Baden faz, geralmente eles fazem cerveja de muita qualidade. Muita qualidade. Como a Stout deles é fantástica. E assim, mas, e eu, cara... A que ela eu não é, gosto. Ela eu pra mim... Ela é uma mistureba, né? Não. É canela, tem canela no negócio, você toma, parece que você fica com um pó de canela na boca. É, a Golden, ela é uma cerveja de trigo ale com canela. Ou seja, não, é uma mistureba que não dá pra ficar bom, aquilo, não dá cara, pra ficar eu bom. Eu não gosto daquilo, eu não gosto, eu mas, não comer merda. Falando agora de cerveja sazona. Mas cara, só pra finalizar a Baden também, cara, tipo, eu como fã de cerveja forte, eu, cara, sempre eu coloco, meu... Red Ale e a Bitter, a 1999 da Baden-Baden. São ótimas. São cervejas a gente, excelentes. A gente não pode esquecer que a Baden-Baden, ela produz algumas cervejas sazonais, ou seja, que tem uma época específica. Aquela Celebration. A Celebration Verão, verdade. Que é uma verão cerveja... de inverno. Isso. A Celebration Verão, ela é uma de trigo também, diferente da Weiss, pra ela ser mais leve. A gente esqueceu de falar da Bock da Baden-Baden também, né, cara? É, o que eu citei na comparação com a Weiss Bock aqui, mas é excelente a Bock da Baden. Agora, eles têm a Celebration Verão, que é uma Weiss mais leve, e eles têm uma cerveja que me surpreendeu muito, que é a Celebration Inverno, que é uma Double Bock. Muito boa, cara. Maravilhosa. Fala pra caralho. A Celebration Inverno é, talvez, na minha opinião, a melhor, mas ela é feita muito pouco, ela é fabricada por dois meses. É sazonal, né? E eles têm também uma Ale de Natal, né, que deve ser uma bosta pra comer, mas eles falam que é pra combinar com panetone. Eu tomei a de Natal, é uma... Com panetone? Não. Pra comer com rena, né? A Celebration de Natal é uma Ale. É boa? Cara, meia boca. Meia boca. Meia boca, olha, eu tomei no meu... Uns dois Natal atrás, eu devia ter... comprar outra coisa. Agora é um depoimento, né? Eu tô com vontade de experimentar, mas por enquanto... Cara, eu pensei que você ia falar outra coisa! Todo mundo pensou. Né? Eu tenho vontade de experimentar a Tripel da Baden-Baden, que é uma cerveja de graduação alcoólica extremamente elevada, né? São 14%. Mas custa 190 pau a garrafa. Mas custa R$190 uma garrafa e eu ainda não tenho condições pra isso. Cara, é mais caro que um litro de uísque, porra. É mais caro que um litro bom, de uísque é bom. Você vai querer abrir um negócio? Eu não ia abrir nunca não, aquilo lá. E sai muito mais caro do que um litro de uísque muito bom, porque você não senta e toma um litro de uísque de uma vez, assim, ó. É. Pá, toma um litro. E essa cerveja, 600ml, vai de uma vez. Cara, você toma rapidinho. Nossa, você senta cara. Lá em uma hora, você tomou tudo. E tá chorando. Cara, mas eu vi a garrafa. É linda, é linda, né? É linda. Ela vem numa caixa, um negócio alto relevo. É coisa linda de Deus. Tem... Apalpou? Apalpei. E é grande. A Podosfera Brasileira entra em campo para o Bolão Podcast Brasil e você também pode ser convocado para fazer parte desse time. Venha participar desse Bolão da Copa do Mundo com outros podcasts e ouvintes e adivinhar o placar dos jogos. Entre agora mesmo em www.futefan.com.br para saber mais e comemore com a galera este gol de placa. Você que é engenheiro cartógrafo, fala uma coisa pra ele. Engenheiro cartório, é isso? Cartógrafo. Ah. É, eu que tenho um GPS, você né? Que tem um GPS e tudo mais. Não sei se essa informação costuma aparecer no GPS. Qual que é a diferença de chope e cerveja? Fala pra gente, pelo amor de Deus. Grande diferença entre chope e cerveja é que a cerveja é pasteurizada, então ela tem... E o chope? O chope não é pasteurizado. A diferença é que o chope é mais caro, a cerveja é mais barata. Peraí, eu vou chegar na sua pergunta, um momento. É essa a diferença? É essa a diferença básica. Simão, qual que é a diferença entre o charme e o funk? Qual a diferença entre o charme e o funk? É que um anda bonito isso e o outro foi, elegante, cara. Isso foi absurdamente... O Zé tá morrendo aqui. Alguém ajuda o Zé? Foi muito idiota, cara. Zé, senta aí e relaxa. Que coisa engraçada, cara. É pseudo anão, né? Zé, Jovem, não vai falar nada. Oh, cara, eu não sei como que... Oi, merda. Assim, gente, não, peraí, só um comentário então. Como o Nicolau falou, a cerveja, ela é pasteurizada. O chope não, isso significa que o chope estraga muito rápido. Então não acredita nessas marcas que falam que vendem chope em garrafa em mercado, porque não é possível. Não é possível, não. Inclusive o bom chope, o bom chope você toma... Morra! O bom, morra! O bom chope você toma ele em, no máximo 10 dias depois que ele saiu da torneira lá. Isso, depois que ele foi vazado. Fabricado. Então, alguém que engarrafa e chope venda no mercado, ele tá te enganando. É um caluniador. Exato. Ó, então, se aqui. Você chegar numa distribuidora de bebidas e falar assim, ah, eu quero um barril de chope. Aí o cara fala, ah, é, tem aquele ali. Aí você chegar e tá tudo zoado, tudo cheio de teia de aranha e tal. Não um, compre, um ninho de passarinho em cima, assim, e tal. Não... Já miou, já. É? Um passarinho miou. Já piou, já. Já piou. É diferente. No caso, é a girafa. É um passarinho relan. Relan piou. Zé, um bate-bola rápido. Claro. Eu entro com as bolas. Sua cerveja favorita? A minha cerveja favorita, pelo menos nos últimos tempos, é uma cerveja de trigo alemã, Justus, que a gente já citou hoje. Extremamente saborosa, leve, e que, assim, é a que eu tomo em qualquer situação ela me agrada, assim. Então seria hoje a Justus. Então, e sua segunda cerveja favorita? A minha segunda cerveja favorita também já foi bastante comentada hoje aqui, e essa dispensa explicações, é a cerveja Guinness, né? E sua quinta cerveja favorita? A ordem, eu que faço, cara. Fala da quinta favorita. Tá bom, a minha quinta cerveja favorita, eu me senti obrigado a colocar na lista das cinco melhores, é a Heineken, pelo fato pela questão do custo-benefício, que eu acho que é uma cerveja muito saborosa, mas que custa, em média, no máximo 20% ou 30% mais cara do que as cervejas comuns. Mas é em média ou é no máximo? Tem em média, que... em média. Claro, uma cerveja Brahma custa algo em torno de 1,30 a long neck no mercado aqui em Marília. No mercado, não no mercado. No mercado. Você tem a planilha em Excel pra provar essas coisas? Tenho. Inclusive, se você quiser olhar aqui dentro da minha cueca, ela tá. Ela tá no fonte 25, tá? Pra você enxergar daí. Mas tá zipada. Só 20. É. Tá, eu compartilhei dentro do seu cu. Caralho. Então, vai lá. Sua terceira cerveja favorita? A terceira cerveja é uma cerveja que infelizmente não vem mais para o Brasil. Isso aí. Fala assim. É, os próprios importadores não conseguem mais, dizem que não conseguem mais trazê-la para o Brasil. É a Weisstefana Vitus, que é uma cerveja de trigo da Weisstefana, mas feita com processo de cerveja Bock. Então, na verdade, ela é uma Weissenbock da Weisstefana, que é a chamada Weisstefana Vitus. Então agora pra fechar, a sua quarta cerveja mais favorita? A minha quarta mais favorita, o Paulão já fez uma apologia aqui a ela, é a Red Ale da Baden-Baden. Ótima cerveja. Pra mim é uma cerveja muito acima da média, não só pelo teor alcoólico, é fazer com que a gente já se sinta, como você falou agora há pouco, né, o alto teor de cerveja. Sinta-se bêbado. O alto teor de álcool faz com que a gente se sinta um pouco bêbado, e até isso é gostoso, porque é uma cerveja que te deixa meio chapado. Que afinal, se for pra ficar bom, você toma remédio. Né? Exatamente. Pedreiro. Fala suas cervejas favoritas. Cara, cerveja favorita, uma que cresceu no meu conceito, assim, pra caramba, eu não conhecia, foi a Serra Malte, cara. Serra Malte, eu tive a oportunidade de tomar, inclusive, na companhia de Paulo e Nicolau. É, foi muito boa mesmo, cara. Essas importadas aí eu praticamente não conheço nenhuma que vocês citaram aí, mas... Você já deu sua opinião sobre ela também, né? A Guinness... É bem diferente. Eu preciso tomar mais pra ter uma opinião melhor a respeito. A Boêmia eu gosto, sim. A Itaipava eu gosto. O que mais? Aliás, uma curiosidade da Itaipava, que o pessoal tem uma galera que mete a boca, a Itaipava é uma bosta. É, tem o mestre um preconceito. Cervejeiro da Itaipava é o ex-mestre cervejeiro da Boêmia. Elas são fabricadas na mesma região, ou seja, com a mesma água. A diferença, provavelmente com os mesmos ingredientes. Exato, também. Exato, a diferença é que você paga mais barato na Itaipava, mas você tá tomando Boêmia. E é o mestre Splinter, inclusive. Exato. Cara, e eu tomei essa Baden em 1999, é isso, né? Isso. É. Tomei essa também e achei muito boa, cara. Excelente. É um começo, né? Nicolau, qual é a sua missão? Qual a sua cor favorita? É o rosa DD. Então me fala das 5 cervejas que você mais gosta. Cara, eu fiz uma listinha aqui, acho que é tranquila. Eu separei por tipo de cerveja. Cerveja de trigo que eu mais gosto é a Franciscaner. Cerveja Lager pra mim é a Heineken. Tem a Amber Lager que eu gosto muito da Eisenbahn 5. Da Stout, a Baden-Baden. E tem uma Strong Suffolk também, que é a Vintage Ale, que eu gosto muito. Posso ter sido um comentário sobre uma cerveja que você falou? Não. Qual delas? A número 5. A Eisenbahn 5? 5. Pode. A Eisenbahn 5 também. Parece que foi feito com ponta de caju, boldo, banana verde, cara. Mas ela é muito amarga. É deliciosa, cara. Ela é boa, Fernando. Ela é amarga. Não, é amarga. Amarga? Opinião dele, cacete. Cala a boca, respeita. Fernando, você é uma pessoa muito melhor quando você entrevista os outros e para de falar besteira, por favor. Então eu vou ser uma pessoa ruim agora e falar das minhas favoritas, porque eu vou ser sincero, eu não fiz a lista, eu tenho mais ou menos na cabeça. Em primeiro lugar é a Vintage Ale da Strong's Folk, não tem igual. Cerveja 2 anos no caralho, muito bom. 2 anos no caralho, né? Maciada no pau a cerveja. Acho que em segundo lugar eu colocaria a Eisenbahn Dunkel, que eu acho uma cerveja maravilhosa. Que eu falei pra você, a primeira vez que eu tomei, eu jurava que tinha café lá dentro, não tinha café. Né? Dá com fé, eu vou. Café não com fé. Sei lá, Demoiselle, a Colorado Demoiselle, eu acho fedida de boa. A outra, Paulo, que tá falando, a Old Speckle, hein? Muito boa, ela é ale? Não sei, Brown Ale. Né? Cerveja inglesa Brown Ale também, saborosíssima. E pra colocar uma de trigo, que eu sou fã de cerveja de trigo, vai a Justus, que antes a minha favorita de trigo era a Erdinger, que é a mais famosa. Só que depois você começa a tomar outras de trigo, cara, você vê que Erdinger, assim, ela é boa, só que você guarda ela no coração, mas que dá tesão mesmo são outras, cara, como a Justus ou empatado com a Justus da Tusha. Você falou que dá tesão, então bom. Você guarda a Erdinger no coração e come a Justus. Exato. Entendi. Exato, viu? Você ama sua mãe, mas você não fala de sua mãe. Né? Ela não é meio frígida? Não, ela é meio gelada. Frígida. Ela é frígida. E agora, senhor Ricardo Marcelino? Ricardo Marcelino, fala um pouco sobre a cerveja da sua vida. E as cervejas da minha vida foram várias. Não vou falar a primeira, a segunda, a terceira, mas acho que as 5 são a Demoiselle, Colorado Demoiselle, a London Porter, inglesa, coisa linda de Deus, amarga, a Weisstefaner, também, excelente, foram 3, né? Faltam 2? Parece. Isso, 5 menos 3, 2. Parece que falta 2. Pega a rola dura. Pega a rola dura? Pega a rola dura? Que isso, cara? Calculadora! Ah, tá. Fala com a boca, então. Não fala com o cu. Ah, se fudeu, tonto. Rui Garden é coisa linda. E que também que é muito parecida a Lefe, Abadia, coisa linda de Deus. Só uma dúvida. Como você fala pra falar com o cu, cara? Como você faz pra falar com o cu? Vem cá que eu te ensino. Vai ensinar. Pô. Mas que dicção maravilhosa. Vem cá, vou te ensinar. Fica de gordo. Cara, uma que eu esqueci de falar é aquela Stella Artois. Cara, muito boa essa cerveja. Muito cerveja boa. Lager. É uma cerveja surpreendente. Você olha lager. É lager. É lager. Paulo, gordo, é lager. Gordo pra pagar. Fica repetindo a mesma coisa. Fala sobre sua experiência de vida, a época que você passou no exército e as cervejas que você tomou lá no exército. Ai, Amazônia. Homossexualismo. Paulão, sem traição, hein, Paulão? Vai lá. Sim. Olha, cara, o meu top 5 cervejas, cara, eu coloco em primeiro lugar, sem sombra de dúvida, a Guinness, porque, cara, é a minha favorita mesmo. Eu coloco número 2, a Baden-Baden Red Ale. Tamo junto, até por enquanto. Tamo junto aí. Eu coloco a Old Speckle também, igual o Fernando falou, que é foda, cerveja foda. Também coloco a Justus, que, cara, é a melhor cerveja de trigo que eu já tomei até hoje. Mas de longe. E eu coloco também a Cooper Stout, cara. Você tá com o perfeito hoje? Foi dar uma corrida? E os benefícios de toda essa porra aí? Por que é legal tomar cerveja, cara? Além de você conseguir fazer amor com a sua mulher depois de, sei lá, 4 anos que tá junto com ela, tomar cerveja, você faz amor muito mais fácil, porque ela parece uma pessoa muito mais legal, muito mais bonita. A cerveja, qualquer bebida alcoólica, em moderação, faz bem pro coração, provado isso já. E faz bem pro espírito, né? Que você fica feliz. E tá mais do que provado você olhando o pessoal aqui que cerveja não dá barriga, né? It's something that